Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, se os nossos pensamentos não estão sob o nosso controle, totalmente sob o nosso comando, se esses pensamentos, apesar de estarem nas nossas cabeças, nos escapam constantemente, então, convenhamos, esses pensamentos não são nossos. Para serem nossos, nós precisávamos domá-los, dominá-los. Se nós não dominamos eles, então nós não podemos dizer que são pensamentos nossos. Inclusive, a quase totalidade dos problemas psicológicos que existem são oriundos exatamente disso. São pensamentos que insistem em ter vida própria na cabeça da pessoa. Pensamentos que são insubmissos às determinações da consciência. Mas as pessoas, mesmo assim, costumam acreditar que só porque elas pensam em algo, este algo lhes pertence. E aí elas se surpreendem quando elas tentam acessar os conteúdos que se encontram em suas cabeças e percebem que quase tudo ali está fora dos seus domínios. As ideias estão lá, mas essas ideias não se submetem aos direcionamentos que a pessoa dá para elas, ou tenta dar para elas. Vocês estão entendendo? Os pensamentos estão dentro da cabeça, mas a pessoa não consegue fazer com que esses pensamentos lhe obedeçam, que esses pensamentos sigam na direção que essa pessoa quer. O fato é que nós só podemos dizer que nossos pensamentos são realmente nossos se nós tivermos controle deles. Nossas ideias só são nossas se nós pudermos manejá-las segundo a nossa vontade. É por isso que os gregos diziam que falar bem é ter domínio do espírito. Poxa, qual é a relação dessas duas coisas, né? A relação é que a boa fala pressupõe o controle do próprio universo interior. A verdade é que quem se comunica com clareza é porque domina as próprias ideias. É porque é capaz de controlar os próprios conteúdos, de manejá-los, de colocar ordem no caos dos próprios pensamentos. Essa pessoa, ela mostra que tem domínio do seu interior e por isso ela consegue falar bem. E é por isso que os gregos faziam essa relação, dizendo que falar bem é ter o domínio do espírito. Por isso, meus amigos, é o seguinte: o desenvolvimento da capacidade oratória vai muito além do aprendizado de técnicas mecanizadas. O bom orador, antes de tudo, ele precisa dominar o seu mundo interior, ele precisa ser senhor de si mesmo. É por esse motivo que, antes de ensinar a falar, eu ensino meus alunos a pensar, ou melhor, a raciocinar devidamente. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até mais.